Olá, pai! Olá, pai! Nunca vi no mundo melhor pai. Que tenhas um bom dia. Centro Escolar de Santiago. Turma 1A.